música da balada tá de volta. E o DJC também tá junto, viu? Falei que ia girar e o mundão girou. Tô ligando, não quer atender. Tá online, não quer responder. Olha, antes eu te bloquear. Desejo o melhor pra você. O meu brilho ninguém vai apagar. Tem a minha vontade de vencer. Sou leão e nasci pra reinar. Não nasci pra agradar você. Aqui se faz, aqui se paga. E você vai ter que aprender. Sei que lágrimas vão rolar. Lembra do que eu falei pra você. E eu falei que ia girar. Falei que ia girar. É, o mundão girou. Eu não tenho pena de te dar desprezo, mas tenho pena de quem me desprezou. Eu falei que ia girar. Falei que ia girar. É, o mundão girou. Eu não tenho pena de te dar desprezo, mas tenho pena de quem me desprezou. Ave Maria, tinha que ser de orelha. Tô ligando, não quer atender. Tá online, não quer responder. Olha, antes de eu te bloquear, desejo o melhor pra você. Meu filho, ninguém vai apagar. Não, nem a minha vontade de vencer. Sou leão e nasci pra reinar. E não nasci pra agradar você. Faz aqui se paga. E você vai ter que aprender. Sei que lágrimas vão rolar. Lembra do que eu falei pra você. Eu falei que ia girar. Falei que ia girar. É, o mundão girou. Eu não tenho pena de te dar desprezo, mas tenho pena de quem me desprezou. E eu falei que ia girar. Falei que ia girar. É, o mundão girou. Eu não tenho pena de te dar desprezo, mas tenho pena de quem me desprezou. Ave Maria, tinha que ser de orelha. Falei que ia girar.